nessa sua indecisão. Tá de mim se aproximar. Tem outra querendo tomar o seu lugar. Pra que ficar tão distante de quem você ama? Se eu sou aquela pessoa, o homem que você diz que sonha, você sempre me dizia que nunca ia me deixar. Aonde está aquele brilho que nasceu?